1972, livre pouso, pichão na 0, vento 120 graus, 05 nós. Livre pouso, 16, com 1972. Gol 970, chame Recife, 2685, alterna 2545. 2685, 2545, bom trabalho. Uhum. Aéreo 2704, alinha aí, mantém pichão na 0. Alinha, mantém. 1972, solo 55, libera direita, solo 129, décima 9, boa noite. 29, boa noite, bom trabalho. Salvador, boa noite, gol 1972, livrou na segunda. 1972, prossegue via Alfa, Juliette, observar o fôlume a partir do portão 612, vai seguir o fôlume até o portão 11. Alfa Juliette, segue o fôlume, portão 1972, boa noite. Saíra 2704, decolou 57, controle 120, décima 8, boa noite. Controle 120, décima 8, grato, boa noite. Boa noite, Ocera 2704, perfeita saída Conde. Ocera 2704, contato com a decolagem na saída Conde, pulo para o 090. Vindo para o 090, 2704. Follow 972, tem fama, né? Deve ter um follow, meu gente. Gente, um trabalho de meia-dúzia, então não tem a posição que eu estou em contato com a empresa. Tá ok, então. Obrigado. O 972 informa que está vindo aqui a nossa esquerda aqui, está lá no terminal de carga, ele vem para ela. Sente. Tucano 3170, sem identificação, do Safari nível 050, Flor de Itap, QNH1 no 0 no meio. Então, 3170, foi na proa de Duna, descendo para 2000 pés, que negar no 0 no meio. Então, 3170, controle. Correto, autorizada a final do LS, é que foi reporte final estabilizado, é o número 1. Tá, 3891, boa noite, sendo identificação, descartar o nível 050 na Pro de Bom, fiquei legal no 0 no meio. Gente, desejo o critério 3170, reposte e arreia para o ano, Duna. Então, 3891, desça para 3.000 pés e quem negar no 0 no meio. 31770, complete a aproximação, chame a torre 12295. 31770, obrigado. Então, 3891, vai na Pro de Duna, descendo para 2000 pés. Pro de Duna, 2000 pés, tá? 391. Postara 2704, a 2 minutos para livrar terminal Salvador, serviço radar terminado, chame controle Aracaju 203. Boa noite. Então, 3891, autorizada final do ILS X-Ray, reporte final estabilizado. Autorizado final do ILS X-Ray, reportado estabilizado, 3891. Vocês não sete zero, passou sempre abaixado e travado. Boa. Vocês não sete zero, boa noite. Hoje eu não zero no meio, livre pouso pista 1-0, vento 1-2-0, grau 04 a noite. Livre pouso na pista 10, 3-1-7-0. Zona 70, solo 28, libera direita, solo 120, descendo a 9, boa noite. Igualmente, solo 1219, libera direita, 3170. Alô, 3170, boa noite, livra pista via Taxi Eco. 3179, boa noite, Alfa Juliette, portão 4. 3170, Alfa Juliette, gate 4, obrigado, boa noite. Utilizado IDS X-Ray visual com a pista 3891. 3891, com pé de aproximação e chame torre 11895. Torre 11895, boa noite. Boa noite, prossiga. Ele é X-Ray, baixou e travou. São 3691, livre pouso pista 10, tanto 120 grau 04 nós. Realizado pouso, pista 10, tanto 3891. Falo 36, libera a direita. Falo 1219, boa noite. 1219, boa noite, tá? 3891. Boa noite, tá? 3891, livrou? 3891, Alfa Juliette, portão 2. Alfa Juliette, portão 2, 3891. Xené 6258, boa noite, a cena identificação, desça para o nível 050, Prodiduna, QNH 1095. Xanana 258, desça para 2.000 pés, autorizado a final do LS X-Way, reporte final estabilizado. 2.000 pés, autorizado a final LS X-Way, 2.000 pés.